Neste momento há 3 casos de Covid ativos no Conselho de Oliveira do Hospital. E queria dizer que um era aquele que já era conhecido e por isso quer dizer que houve o aparecimento de mais de 2 casos. O primeiro que estava ativo, como sabem, foi aquele que levou ao encerramento do bar. Foram feitos 28 testes e neste momento não há nenhuma cadeia de transmissão em Oliveira do Hospital desta infectada. Por outro lado, apareceu outro caso de uma senhora da freguesia da Bobadela que foi hospitalizada no domingo devido a uma fratura e, tendo chegado aos hospitais da Universidade de Coimbra, foi feito o teste que deu positivo. Não se conhece muito bem a origem da infecção, temos algumas suspeitas, mas são absolutamente só suspeitas, e estão neste momento 6 pessoas em confinamento que realizarão o teste durante dias porque a Autoridade de Saúde está a deixar passar os dias para poder depois fazerem esses testes e não haver falsos negativos que às vezes têm que se deixar passar pelo menos 7 dias. Portanto, Sr. Presidente, ontem apareceu outro caso novo, um caso com outros contornos, que é uma funcionária da Santa Casa da Misericórdia de Galizas, que apresentava alguns sintomas gripais e que fez o teste e o teste deu positivo. Este caso é um caso tal como os outros, mas é um caso que nos preocupa bastante. Neste momento, na Santa Casa da Misericórdia de Galizas, estão em confinamento toda a sua estrutura, neste momento, trabalham em espelho e a equipe que está a trabalhar não sairá. Eles vão realizar, porque este caso já vem de algum dia, estão a realizar neste momento os testes de gargatua para termos os resultados o mais depressa possível, porque este caso poderá, já tem alguns dias do vírus estar incubado. Enquanto que aquele caso da Bobadela da senhora que apareceu no hospital e que foi no domingo, farão brevemente, ainda não estão reunidas as condições, também como eu disse, há neste momento só 6 pessoas em confinamento, neste caso aqui da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, derivado aos seus utentes, pronto, estamos neste momento preocupados também com todos eles, mas estão a decorrer também os inquéritos. E por isso também quero dizer que há alguns sintomas, neste caso, o último caso, a funcionária da Santa Casa apresentava alguns sintomas associados à Covid-19, que o que veio explotar a realização do teste. Portanto, de facto, mas já... Mas também quero dizer que nenhum destes casos apresenta, apresenta sintomas que sejam apreensivos ou que haja necessidade neste momento de internamento hospitalar. Muito bem, Sr. Presidente, portanto, contamos mais 2 novos casos, uma senhora da Bobadela, então 6 pessoas em isolamento ou também à espera de realizar testes, mas então este caso da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, se calhar inspirar maiores preocupações. Sem dúvida nenhuma, inclusive tenho estado em contacto com a senhora diretora regional do Centro de Segurança Social para ver a evolução e para ver que tipo de intervenção será necessário, mas só depois de conhecermos os testes. Neste momento, como eu disse, já na Santa Casa da Misericórdia, com a equipe do Covid-19 e com o Dr. José Francisco Rolo, que estiveram presentes e fizemos alguma assistência de material, de camas, que já tínhamos para a altura, para que houvesse mais isolamento e para a separação das pessoas, por isso já estamos a trabalhar muito e temos tido essa, também da parte da Segurança Social e da Sra. Diretora Regional, tem havido uma grande disponibilidade para encontrarmos as melhores soluções, mas como disse, agora a nossa ansiedade para vermos a dinâmica e a dimensão do vírus é saber os resultados destes utentes da Santa Casa e também dos seus próprios funcionários. Sr. Presidente, no caso da Santa Casa, a pessoa infectada no caso da Santa Casa é um funcionário? É um funcionário, eu já disse, é um funcionário. Não é nenhum utente neste momento. É um funcionário que apresentava alguns sintomas de Covid e que fez o teste e que deu positivo. E é realmente uma preocupação, como disse, também não vale a pena fazermos especulação, mas também deixe-me dizer que eu acho que estamos numa fase decisiva em termos de transmissão do vírus e nós temos que ter, a partir de agora, nesta fase, até porque também começaram as aulas, temos que ter cuidados redobrados. E eu pedi a todos os ministros de Oliveira, do hospital, que não levassem isto a brincar, porque ou com algum facilitalismo, como também às vezes tem acontecido com algumas pessoas, de uma forma geral o povo oliveirense tem respondido bem com os distanciamentos, estamos todos agora perante isto. A minha preocupação, como há aqui alguns casos que não sabemos qual foi a sua origem e a verdadeira sua identificação e de onde é que vieram, eu receio que neste momento o vírus possa estar de pessoas assintomáticas e que possamos ter. Por isso, devemos ter agora cuidados redobrados, devemos ter todos muito cuidado, percebendo que a pessoa ao nosso lado pode estar infectada e fazendo com que, havendo determinados cuidados e não havendo ajuntamentos, até por causa do papel também da abertura das escolas, que é uma preocupação nossa, bastante, uma preocupação que também estamos muito na expectativa desta abertura do ano letivo, e por isso foi tudo feito, e o agrupamento, foi tudo feito com o agrupamento e aqui com o setor da educação, a senhora vereadora, que liderou a equipa, também com a equipa do Covid, e por isso aqui agora, neste momento, eu diria que é preciso ainda mais cuidados do que aqueles que tínhamos ontem, derivado é não identificarmos de onde é que partiu este vírus. Portanto, quer no caso da Bubadela, se não tem feito aquela fratura, infelizmente, para ela, se não tem feito aquela fratura, nunca tinha feito o teste e ela estava positiva, podendo ser. É esse cuidado que a partir de hoje ainda temos que ter cuidados. E não está identificado de onde ou com quem é que esta senhora terá estado para ser contagiada? Teremos a suspeita, poderá ser, mas é no poderá e é no talvez, que possa ter sido um neto que esteve cá há 8 dias em visita à família e que não reside em Oliveira do Hospital, mas eu, como disse, eu talvez é suspeita e não é nada de concreto e poderá vir de onde nós não sabemos, como esta funcionária, onde é que ela foi infectada, como é que foi infectada, também não sabemos, logo não conseguimos detectar qual é a origem, e por isso é que eu digo que agora precisamos ter mais cuidados. Estes dois últimos exemplos são muito, temos que ter cuidado porque não sabemos de onde é que partiu a sua origem. E por isso nós podemos ter neste momento pessoas neste momento positivas, que sem nenhum sintoma e que são agentes de transmissão. E é isto é que devemos ter todos muito cuidado, sobretudo para protegermos as pessoas que nós amemos de mais idade e pessoas com patologias associadas na área da saúde, na sua saúde. Por isso aquilo que eu acho que não devemos entrar numa... Devemos ter cuidados, mas eu acho que agora, nesta fase, eu pedi ao povo oliveirense para ter, evitar os ajuntamentos, fazer com que os distanciamentos sociais sejam, evitar aqueles ajuntamentos normais, até muito entre a nossa juventude, e colocarem a máscara vai ser fundamental nesta fase, porque, como eu disse, não sabemos o que é que neste momento o Oliveira do Hospital, em termos de vírus, de pessoas assintomáticas, que possamos ter. Isto neste momento não é possível. O que percebemos é que há aqui coisas novas e que é preciso cuidados redobrados. Agora tem que ter um trabalho coletivo e eu penso que isso faremos. Os oliveirenses sabem e temos também que dizer aos nossos jovens que eles não podem, têm que ter cuidados, porque nós às vezes constatamos ajuntamentos que não se devem realizar.